Alex na cobrança, jogou fechado, o Pena meteu a cabeça na bola. Vento que venta aqui, venta também lá. Bola aérea, bola por cima de novo. O Palmeiras dá um troco também na bola aérea. Pena de cabeça, tudo igual na Bomboneira. Fica silenciosa a Bomboneira. Um para o Palmeiras, um para o Boca Juniors. No finalzinho do primeiro tempo, de bom, de ótimo tamanho para o time do Palmeiras.